tocam agora as melhores músicas em inglês. Time. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Cuando yo te veo, no sé lo que... Thank you. summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what. Everybody's got a cop. Don't stop, don't move, I just get your body in the groove. I said hey, I said who, I said me, said you, gotta get in the groove. Boys, boys, boys, in the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys, in the summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys, in the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys, summertime roll, it's summertime roll. Muito boa tarde para todos, bem-vindos a mais um Tempo de Antena aqui na Rádio Antena Web. O que é nacional é bom. Carlos Bonaparte também concorda, por isso traz-nos uma hora completa de música portuguesa e ainda entrevistas com os nossos artistas nacionais, desde músicas e bandas até pintores, escultores, atores e realizadores. Venha conhecer os tesouros que temos no nosso país, das 18 às 19, todas as sextas-feiras, na Antena Web. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha aí, olha, olha. Não sei o que é tocar. Para que é que estás a tocar? É para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu então? Escolho eu? Não, escolho eu. Agora sai, escolho eu. Não, escolho tu, quer dizer, escolho eu. Ah, tá bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Antena Web. Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir, porquê não posso? Deixa. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio! Agora podes ouvir. Tá bem. Escolho tu, escolho eu, sábado, 6 da tarde, Antena Web. Posso ouvir? Agora podes. Então toca aí. Everything But the Kitchen Sink, ou De Tudo um Pouco. É o programa, com locução inglesa, que todos os sábados lhe faz companhia na Antena Web. Durante 120 minutos, Sean Klein leva-o através da música numa viagem por todo o mundo. Entre tempos e lugares, Everything But the Kitchen Sink, sempre aos sábados às 10 da noite, com Sean Klein na Antena Web. Flutuar, o momento em que a mente alcança a sua gravidade zero, a altura em que o som dos mais belos instrumentos musicais cria melodias dentro de nós. No mesmo instante em que a Antena Web lhe traz Flutuar, um espaço radiofónico dedicado à flauta e todas as suas variantes. Flutuar, aos sábados, das 9 às 9:30 da noite, na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Criança que não sabe sorrir, é uma rosa, é um cravo por abrir. Criança que tanto sofre, tem vontade. Já estou cansado de ver os maus tratos que te dão.

onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Pontos nos is, nem Deus tem o dom de sorrir, exibir a tua felicidade. Só por leviandade se pode sorrir assim, num estado de graça que até ofende quem passa, como se não haja queda no universo e a vida seja moeda sem reverso. Por isso para de sorrir, não abuses dessa hora, ela pode atrair o ciúme e a inveja. Não perdas pela demora e a seguir tudo se evapora. Antena Web, em primeiro lugar. Respira boca, se ignorada, ser logo posta do parque por pensar, não sabe nada. É subir no palco, olharem como se fosse o quê? Começar uma atuação, ouvir, vais fazer o quê? É todo momento ouvir, porque não canta, já me vi. Ser convidado para um refrão, depois de dizer sou MC. É desconfiar quando convidam para uma gravação. Estúdios no quarto, pode haver outra intenção. Ser dama no rap é ser estereotipada. Dizer alguma cena e responder, estás enganada. É ter o dobro da atenção, aquilo que se diz, para não confundirem com a MC Maratiz. Dama no rap, é isto que sou. Querem acabar comigo, mas ainda cá estou. Dama no rap, sim, eu sei quem sou. Vencedora porque ainda ninguém me derrotou. Dama no rap, é isto que sou. Querem acabar comigo, mas ainda cá estou. Dama no rap, sim, eu sei quem sou. Vencedora porque ainda ninguém me derrotou. Ser dama no rap é estar em pop há muito tempo. E apesar disso, sempre ser novo talento. E é ser criticada por falar de amor. Ser chamada choradeira, mas chill. É ser chamada convencida por ter atitude. É ter gritar o dobro para que alguém me escute. Ser chamada feminista por lutar por direitos. É ser melhor que muito e mesmo assim ter mais defeitos. Enfrentar preconceitos, garanto que não é fácil. Queres-me debutar, mas não sou assim tão frágil. Ouvirem que és MC e querem freestyle. Mas quando foram aqueles que a dama bebe, já deu baile. 1, 2, 3, 4, 5, não sei. Já foram tantos que eu já engasguei. Dama no rap, é isto que sou. Querem acabar comigo, mas ainda cá estou. Dama no rap, sim, eu sei quem sou. Vencedora porque ainda ninguém me derrotou. Dama no rap, é isto que sou. Querem acabar comigo, mas ainda cá estou. Dama no rap, sim, eu sei quem sou. Vencedora porque ainda ninguém me derrotou. Se isto é guerra, eu sou fera, confira que eu ferro. Eu sou flor, pele, espanco, Bato com rimas de atrofio. Sou Joana Dark, sem arco e flecha. Guerreira nesta batalha, mas vá lá, contesta contra mim se quiseres, mas vou vencer. Vem com conceitos que quiseres, sem combater. Sou dama no rap e ainda aqui estou. Chama-me o que quiseres, pois realmente sei quem sou. Dama no rap, é isto que sou. Querem acabar comigo, mas ainda cá estou. Dama no rap, sim, eu sei quem sou. Vencedora, porque ainda ninguém me derrotou. Dama no rap, é isto que sou. Querem acabar comigo, mas ainda cá estou. Dama no rap, sim, eu sei quem sou. Vencedora, porque ainda ninguém me derrotou. Dama no rap, podes vir com tuas dicas, preconceitos que de nada vão servir. Dama no rap, podes vir, fala mal, muito mal, que isso só me faz subir. Dama no rap, podes vir com as tuas dicas, preconceitos que de nada vão servir. Dama no rap, podes vir, fala mal, muito mal, que isso só me faz subir. Yeah, yeah, ladies, yeah, Dama Beth, yeah, checa só, yeah, ladies, é isso que sou, dama no rap. Yeah, come on, check it. Yeah, ladies. Como agora vais do chão, então? Roberto, já acabaste de gravar? Já, já. Então vai ali acabar de limpar o chão do estúdio. Olha, porquê que não lavas tu? que por quase, quase nada se entrega.